Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol. E os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar. André dos Reis em Ipanema, Iracema e Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobri todos os sete mares, navegar eu quero. Clareza e o brilho do cristal, transando as cores dessa vida, vou colorindo a alegria de chegar. Boa viagem, Ubatuba, Grumari, Leme, Guarujá, Praia Vermelha, Ilha Bela, braços abertos sempre a esperar. Pois bem, cheguei,